A carteira de trabalho, seu documento ideal, ela é obrigatória na vida profissional. Traz o reconhecimento de salário e vencimento, deveres do empregador. Dá registro aos benefícios, cria vínculo empregatício a todo trabalhador. Cordel do Trabalho, Cultura Popular e Cidadania. A Matra 13, Tribunal do Trabalho da Paraíba.